O Ministério Público de Minas Gerais conseguiu na Justiça a condenação de um ex-prefeito de Caratinga, no Vale do Rio Doce, e de outras 5 pessoas por corrupção ativa e passiva, no caso que ficou conhecido na região como Mensalinho de Caratinga. Além do prefeito, que administrou o município entre 2009 e 2012, foram condenados um ex-secretário municipal e 4 ex-vereadores. Os 6 receberam penas que variam de 7 a 8 anos de prisão, mas poderão aguardar em liberdade o julgamento de recursos. De acordo com as investigações, entre 2009 e 2011, por não ter maioria na Câmara Municipal, o então prefeito de Caratinga e o secretário de Desenvolvimento Econômico montaram um esquema de pagamento de propina a 4 vereadores. Em troca, conseguiam apoio político para aprovar projetos e também evitar a fiscalização de seus atos no Poder Executivo. Gravações conseguidas pelo Ministério Público mostraram imagens dos parlamentares recebendo quantias que variavam de 15 mil a 40 mil reais. Esses valores eram entregues, na época, aos 4 vereadores no gabinete do ex-secretário, que filmava tudo. O objetivo deles seria chantagear e pressionar os 4 parlamentares a manterem fidelidade ao governo. Cabe recurso da decisão. Siga o Ministério Público nas redes sociais. Procure por MPMG Oficial no Facebook, no Instagram e no Twitter. Do Ministério Público de Minas Gerais, Stephanie Salles.